E como é que tá o meu áudio? Tá ruim? Tá, a mesma coisa de sempre, cara. Ah, tem jeito de falar com as pessoas também, viu, Tim? Podia falar, não, deu uma melhoradinha, pá, né? Pá, dá uma incentivada, pô. Esse maldito já tá 2 anos gravando e não compra um headset. Tem que dizer que tá uma merda, que daí ele cria vergonha e compra. É que o meu headset é bom, só não é bom pra gravar o cast. Ah, pois é, que infelicidade. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, gente, beleza? Então, nota vermelha pra poder começar a gravação aqui, mas tá bom, tá valendo. Deu pra recuperar a média. No final do cast vai dar pra passar. E, gente, hoje, surpresa, mais uma novidade no Machine Cast. Hoje vai estrear um estagiário aqui no Machine Cast, que veio só pra fazer um teste, né? Ver assim, se os ouvintes não gostar muito, a gente abre a porta e diz, ó, tchau. Pô. Foi isso, não deu, né? Mas até lá, né? Vamos receber aqui de braços abertos o nosso querido Wesley Zop! E aí, pessoal? Trouxe até polenta com salsicha pra vocês hoje aqui, pô. Já não vamos passar fome, né? olha aí. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, civis e não civis. Já vamos começar aqui com uma frase, né? Aquela de sempre, né? Para deixar a tua vida pelo menos mais reflexiva, mais meditativa, mais questionativa. Que é a seguinte: a vida é igual Pilates. Se tá fácil, então tá errado. Vou tatuar isso daqui, deixa eu até escrever. Olha aí. Certo, pessoal, bom, hoje nós estamos aqui com a equipe bastante reduzida de propósito, porque a gente tem muito assunto pra falar e aí eu só trouxe os melhores, né? Brincadeira. Porque eu tô junto aí, não sei. Ai. Não, na verdade a gente tá esperando o Zupão. O Zupão, infelizmente, deve estar caindo o mundo lá na cidade dele, lá, né? E aí sabe como é que é? Deu uma chuvinha, já deu enchente, já subiu no apartamento dele, ferrou tudo e ele não pôde comparecer. Mas vamos tocar com o material humano que a gente tem aqui. E é hoje, assim, né? É, que a gente acha que é humano, na verdade. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, né? Hoje nós vamos falar sobre escola, né? Nossas histórias lá da escola, o que a gente fazia, algumas situações interessantes e curiosas, né? Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, pessoal. E agora nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? Então, galera, se você é daquele que gosta de procurar o mural da escola para saber tudo que tá rolando nas notícias, você pode conferir o nosso Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Já se você é da turma da panelinha, que fica resumida lá no seu grupinho, a gente tem um grupo lá no Facebook, no facebook.com/groups. Se seu negócio é ficar trocando bilhetinhos lá pequenininhos pro professor não pegar, manda um bilhetinho pra gente no nosso Twitter. O perfil é @machine_cast. E se você é da turma que gosta de fazer bagunça na hora do recreio, juntar com a molecada toda e curtir educação física, recreio e tudo mais, então você pode juntar com a gente lá no nosso grupo do Telegram. O link tá aí embaixo na descrição. E, claro, não se esqueça de fazer o seu para casa e mandar pra gente o seu e-mail e o seu comentário lá no nosso site ou pro nosso e-mail contato@machinecast.com.br. Certo, então, pessoal. E hoje, né, fazemos aquela famosa recomendação, né, pedimos a sua ajuda, colaboração, para que você indique aí um episódio que você mais gostou e indique para alguém aí, né. É, e assim, eu vou fazer um apelo também com a indicação aí, pessoal. É, comentem aí no cast que você ouviu e gostou, pô, volta lá, dá uma comentada. A gente gosta de ouvir, mesmo que os comentários sejam de hoje para um cast que já foi lançado, sei lá, um ano atrás, mesmo assim é legal, entendeu? A gente continua vendo os recados e continua respondendo até hoje. Então, se você puder, dá uma passada lá, dá uma comentada no site, que inclusive está com arte nova, tem várias novidades lá. E a nossa indicação de profissão hoje está fácil. Eu vou pedir para você indicar pro professor. Só que aí, o esquema é o seguinte. Isso é uma faca de dois legumes. Porque pode ser que o professor goste da indicação e pode ser que o professor não goste. Então, você tome cuidado e indique aquele que você acha que ele vai gostar. Vai, ele pode estar achando que tu fica ouvindo podcast durante a aula. Exatamente. Mas pode ser que ele ache um podcast com várias sacadas legais. Então, pode ser que... Pô, isso desenvolve aí a inteligência, a convivência e tudo mais. Pode ser benéfico pra você. Olha também. Aí, pode ser. Ou indica esse daqui, indica esse que é sobre escola, porque se você estiver ouvindo na escola, tá tudo bem. exatamente. Bom, pessoal, e agora vamos para os recadinhos extras. Certo, gente, estamos aqui para uns recadinhos especiais e aqui comigo, Febrini. Olá, senhoras e senhores. Junto aqui conosco também ele, Douglas Quadros. Olá, tô aqui, o nerd mais novo do Machine Cast, olha só. Eu nem sou nerd, hein, já deixa claro. Olha aí. Tá bom. Quem te escuta sabe, né? Mas tudo bem. Bom, senhores, então o que nós viemos fazer aqui nesses recadinhos rápidos aqui do MachineCast? Nós viemos falar sobre o nosso projeto Triforce. No que consiste o projeto aqui? O projeto simplesmente é uma ideia brisante do Edu, né? Só podia. Quem mais, né? Quem mais para ter uma ideia brisante para reunir esses três podcasts aí em algum projeto? O Edu, lógico. Mas... Setor de criatividade do MachineCast, né? olha só. Mas então, no que consiste o projeto Triforce? Gente, é o seguinte, o MachineCast, junto com o Alguma Coisa Cast e também o Conversa Nerd Geek, vamos falar os três de um tema em comum, não é, Febrini? Exatamente, a gente escolheu um tema aí e vamos tratar dele nos três programas, cada um da sua maneira peculiar e particular, mas ao mesmo tempo falando da mesma parada, né? No caso aqui, a gente vai falar de escola, educação e etc. Exatamente. E como vão ser divididos os temas, Douglas? Cada um vai falar baseado no, na sua especialidade, posso chamar assim, né? Exato. Então... Errou! Errou o exato, calma aí. Agora fiquei confuso. Errou! Tem nada a ver com especialidade. Claro que sim. Olha só, o Machine vai falar de nostalgia. Tô errado? Exato. E o Febrini vai falar de quê? O que vai falar, Febrini? Olha só. Tá vendo? Olha o gancho. Claro que não, cara. Eu sei que vai falar de escola arcaica, não vai? Não vai falar de como era a escola nos tempos passados? Olha só. Exato. A gente vai falar, não é de como era nos tempos passados. Por incrível que pareça, a nossa escola é arcaica hoje em dia. O nosso não, ensino não, é arcaico. Olha, já começou o cast nos comentários. Olha só, nos recadinhos. É o contrário do que o Douglas falou, a gente não é especialista em falar disso, não. É sim, é especialista e modesto. Exato. A gente vai contar um pouco da história atual do ensino, né? Que por incrível que pareça, é bem arcaica mesmo, né? O título pode enganar, né? Parece que a gente vai falar da Prússia lá, sei lá, mas realmente é bem arcaico mesmo. Tem coisa que acontecia no século 500 antes de Cristo que ainda acontece hoje em dia na sala de aula, né? Olha e precisa mudar. E nós, no MachineCast, vamos falar, né, do nosso tempo de escola, né? Os professores marcantes, situações marcantes, né? O que a gente fazia, enfim. E aí, Douglas, lá no Conversa Nerd Geek? Lá no Conversa Nerd Geek a gente vai fazer mais um episódio do Como Ser Um, olha só, exclusivo aqui em spoiler para os ouvintes do MachineCast. Nós vamos falar sobre como é a vida do professor, cara, e tentar tirar da cabeça das pessoas, que eu notei que é isso que a gente faz, nos Como Ser Um, é tirar da cabeça da pessoa de não ser aquilo, porque sempre é baita, um monte de gente chorando sobre a profissão. Não, brincadeiras à parte, a gente vai fazer uma entrevista bem legal aí com três professores, um de cada área de idade, vamos dizer assim, de faixa etária, Um falando sobre ensino fundamental e ensino médio, outro falando sobre ensino superior e outro falando sobre ensino especial, cara. Mas mais do que isso, só escutando o cast mesmo pra saber. Olha só que legal, Febrini lá no Alguma Coisa Cast falando do ensino em si, MachineCast falando do ponto de vista dos alunos e lá no Conversa Nerd Geek falando do ponto de vista dos professores. Cara, isso promete, hein? Exato. E o maneiro é que foi tudo coincidência, ninguém combinou porra nenhuma. Né? Exatamente, ninguém combinou nada. A gente acabou de notar isso, não quer dizer nada. Então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí o Alguma Coisa Cast pra quem já ouviu ontem, né, e sabe que hoje o MachineCast vai falar sobre escola. E quem está ouvindo o MachineCast, espero que ouça lá alguma coisa cast que já está lançado. E na quinta-feira, né, Douglas? Exato, na quinta-feira, no dia, eu não sou bom com datas, 23? No dia 23 vai estar lá o Conversa Nerd Geek, às 7 horas da manhã, não, mentira, vai estar às 8 horas da manhã por causa desse maldito horário de verão, vai estar online lá esperando vocês. Então tá, então vamos para os despedidos aí, Febrini. Obrigado pelo convite, Team Blue, participar aqui mais uma vez. É uma honra pra mim vir aqui no Machine sempre, sempre, sempre. E ouçam lá o Alguma Coisa Cast, galera, que a gente vai trocar uma ideia bem legal lá. A gente já trocou uma ideia bem legal, né? Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, o programa já tá no ar. Falando sobre o ensino lá e etc. E que ensino é diferente de educação. As pessoas confundem muito isso, mas lá no programa a gente vai falar a diferença. Olha aí. Tô louco pra baixar esse episódio, claro. Pra você que não entendeu, no momento que a gente tá gravando, os episódios não foram pro ar ainda. Isso é a culpa que o MachineCast vive viajando no tempo, acontece essas coisas. De ontem, um episódio que a gente não conseguiu baixar ainda porque a gente tá no passado, olha só. A gente tá gravando do banco de trás do DeLorean. Na verdade, a gente tá mandando uma mensagem pro futuro. Exato. Douglas. Cara, obrigado por participar, por me convidarem aí pra participar desse projeto. O Douglas fala, obrigado por participar de Blue, do seu próprio podcast. Tô agradecendo o cara, pô. Não, brincadeira. Gente, obrigado por me convidar aí pra participar desse projeto aí que foi a Triforce. Agradeço a nossa mente criativa aí, chamada Eduardo Filhote, né? Por ter essa ideia e motivar a gente a fazer. E, cara, se você quer saber como é que é a vida de um professor, que não é fácil, vai por mim. Não é nada perto do que a gente pensa. E se você escutou esse episódio aqui, se você vai escutar esse episódio aqui, vai ver a visão dos alunos sobre os professores, vale a pena ir lá na quinta-feira escutar a visão dos professores sobre os alunos. Então não deixe de conferir lá o Conversa Nerd Geek dessa semana. Certo. E eu espero que vocês gostem. Certo. Obrigado a vocês por nos darem a oportunidade, né, de estarmos fazendo esse projeto todos juntos aí, ok? Então, pessoal, fiquem aí agora com o Team Blue, né? Tchau! Falou! Fiquem aí comigo mesmo. Caramba! Certo, pessoal, então você ouviu aí os nossos recadinhos extras, né? Eu voltei aqui, então já a gente volta para começar a falar sobre histórias da escola, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Tive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar as nossas histórias de escola. Mas antes, eu queria saber aqui dos meus queridos amigos e colegas e estagiários, né? A escola atualmente, quem é que tem algum tipo de vínculo com a escola? Vou começar aqui falando, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Eu hoje tenho uma filha de 9 anos, né? E minha última experiência com escola foi ir lá no final do ano passado buscar os pareceres dela, saber como é que ela tá e coisa e tal. E que a professora me disse que ela é linda, maravilhosa, sabe tudo, gabarita tudo e o orgulho de qualquer pai, né? Mesmo Caramba. A professora não sabendo que ela joga GTA V. Tem coisas que não precisa falar. Não. Zop! O vínculo que eu tenho com a escola hoje em dia é qual? Eu tenho dois sobrinhos, já estão na escola. E tenho também eu e o Douglas lá, o Douglas Ganso do Chorume, a gente faz palestra em escola. Então a gente frequenta algumas escolas pra poder... Não. Pera aí. Quem aqui não conhece, os ouvintes do Machine Cast não conhece o Chorume, vá lá para o nosso cast agora, para o Machine Cast nesse ponto. Para exatamente nesse ponto. Olha. Vá lá no Chorume, ouça o manual do jovem cadeieiro, o jovem caminhoneiro, ou qualquer porra, manual de qualquer um desses daí, e depois volta aqui. E aí, responda nos comentários, inclusive, responda a Engraça Cat. Se o Zop e o Douglas têm condições de fazer palestra para crianças nas escolas. Esse exercício é bem curioso. Meu Deus bem do céu, cara. Que diretor que permite algo assim, cara. O que vocês vão fazer palestra sobre o quê? Sobre incesto? Sobre como é que é? Não, a gente já foi falar sobre folclore. Já falou várias coisas lá já na escola, pô. Ah, o Douglas, okay. Ele é professor também, né? O Douglas é professor. Olha aí. Aí sim. Dá pra pegar outras criancinhas, tá certo. Não, peraí. Ok, Edu! Cara, meu vínculo com escola é acompanhar a rotina do Rodrigo aí na faculdade, que ele tá cursando faculdade agora. Eu já formei, então o máximo que eu faço agora é algum curso de atualização profissional. Uma coisa assim, vira e mexe, a empresa sempre faz dá uns cursos de reciclagem e tudo, 0800, então eu nunca perco a bocada, todos que eu posso eu faço, mas são coisas bem mais profissionais, não são salas de aula, escolas e tudo mais, mas é uma sala de treinamento e tudo, estilo palestra do que aula em si. E o máximo de convívio é isso, até porque o meu filho mora em outra cidade, então... acompanhamento junto com ele e tal. Entendemos. Spider! Peraí, só quero dar uma interrompida aqui. Quando o filhote falou de palestra, parece que você não ficou assombrado. Não, porque é o mínimo que se espera do filhote. Filha da... Tudo bem. Não tenho porque ficar... O cara é filósofo. Ele vive dando palestra. Cara... A participação dele no podcast, no Machine Cast, é só palestra. Não, pareceu justo, tudo bem. Inclusive, ele tem até um estádio de futebol em homenagem a ele, ao Palestra Itália lá. Oh. Caraca, essa foi ruim no nível lapada. Sabe aquela chinelada? Aquela chinelada que você leva na mão. Mas assim. na cara. Tá bom, gente. Vamos lá. Spider, segue. Caraca, cara. Não sei nem de onde seguir agora, cara. Porque eu fiquei até atordoado. Então, meu vínculo de escola, ele tá meio interrompido, assim. Porque a última MBA que eu fiz faz 3 anos. Vai fazer 3 anos já agora. MBA, ou seja... Mais de uma! Mais de um. Parabéns, Spider! Tu acha que ganhar 30 mil por mês é fácil? Tem que estudar, cacete! Não é, cara? Tá cada semana num lugar do mundo diferente, idade, Spider. Estudando idiomas, que tu acha que é por causa de quê? Não é, cara? Quem dera eu fosse gabaritado desse jeito. Nunca será, Elzo. Eu tô conectado da escola e do ambiente acadêmico no geral. E eu tenho um sobrinho que tá na escola, obviamente, mas eu não tenho muito contato com as disciplinas dele. Como é que tu vai ter tempo pra ter contato, cara? Não, tem. Eu me preocupo mais em apresentar os jogos bons de PS2. Ah, é, isso que é educação. Eu ia comentar isso agora. É a melhor educação que você pode dar a ele. Pois é. E agora eu tô tentando dar uma educação musical pra ele, que tá difícil, porque a moda aí é complicado, mas enfim. Apresenta Mamonas pra ele, cara. Cara, já apresentei um monte de coisa, cara. Ele ouve e fala, meh. Na época a gente escutava Sabão Cracá, achava fantástico. Hoje os caras escutam não sei o que, piroca, pinto, não sei o que. É, e acham massa, né? É, mas é isso aí. Isso aí, Spider. Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? Ei, o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Certo, gente, então agora vamos começar a nossa viagem aqui. Edu, eu quero que tu me diga o seguinte, Edu. Tu lembra do teu primeiro dia de aula? O Eduzinho pequenininho, lá, mirradinho, que vivia chorando pra mãe dele comprar as coisas. Provavelmente na escola ficava chorando por causa que queria a merenda, né? Aquele Eduzinho lá que ainda não sabia o que era uma erva. Ou não chamava por esse nome, né? Ou ninguém dava bola na época, né? Cara, entendeu? Dava bola, entendeu? Eu tenho algumas vagas, eu não lembro tudo, saca? Eu tenho aqueles vagos flashes, assim, de algumas coisas que aconteceram no primeiro dia. Tipo, eu lembro que eu tava empolgado pra conhecer a escola, que eu queria estudar, eu já tinha comentado antes, né? Eu tive aquela infância muito presa. Então, ir pra escola, pra mim, foi um fenômeno fantástico, porque eu tava saindo de casa, ia ficar sem meus pais, ia ficar com um monte de gente que eu não conhecia. Não, mas peraí, eles não te avisaram que tu ia voltar pra casa depois? Não, eu sabia. Só que aí, um fato que me marcou muito nesse primeiro dia é porque eu fui todo empolgado no primeiro dia de aula mesmo. Só que eu fui à tarde. Minha mãe me levou no horário da aula à tarde, né? Acho que começava tipo uma hora, uma coisa assim. Mas eu acho que nos primeiros anos é normal estudar à tarde. Sim. Só que eu fui daquela empolgação, saca, velho? Nossa, eu vou estudar e com mochilinha e não sei o que e tudo. E a escola era relativamente perto da minha casa, era coisa tipo de uns 200 metros, assim. E isso com quantos anos? Com 6 anos. Era o pré-primário, né? O pré-primário. Foi no ano de 1990, saca? Caraca, 90. 90, velho, saca? Começando a década. 90 mesmo. Já tava cursando pela quinta vez na terceira série. Eu tava na quarta série, não. Caraca. Aí, quando a gente chegou na escolinha, na escola, né? Eu não tava matriculado pra turma da tarde, eu tava matriculado pra turma da manhã. Então, o meu primeiro dia de aula tinha sido a manhã daquele dia. E eu não podia participar da aula à tarde. Eu tinha que vir só no dia seguinte de manhã, mas, cara, eu chorei muito. Porque eu queria estudar, eu queria ficar na escola. Eu lembro até né? Spider, anos pra frente, alguma novidade pra ti, o Edu, dizer que chorou? Não, eu tô aqui só... ok, beleza. Mas, olha, não. Toca o barco. Tem uma solução pro Edu aí, é só ele pegar o DeLorean, voltar lá em 90 e ver essa aula de manhã, só pra não falar que não ficou perdido. Cara, mas pode mudar muita coisa se eu fizer isso, saca? Aí é complicado. O podcast pode nem existir se eu fizer uma coisa dessa. Então faça isso, pelo amor de Deus. Vai correndo fazer isso, porra. Que sacanagem. Ué, cara. Ai, ai, ai. Então eu fui nessa, né, cara. Eu chorei, voltei pra casa e tudo. E só no dia seguinte que eu pude ir no primeiro dia de aula e tudo. Aí foi aquela empolgação e tudo, só que já tinha passado todo aquele cerimonial de apresentar, de cada um dizer seu nome e tudo mais. Então eu cheguei meio perdido, saca? Eu fiquei meio assim... Como se tu fosse... É, que nem perder a estreia do Big Brother, né, Edu? É. Saca? Idêntico. Sim, porque é no primeiro dia do Big Brother que eles falam o nome das pessoas, coitado, depois tu nem sabe quem é quem, foda. Né, cara? Tipo, né? Tudo bem, eu não dou bola pra isso não, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Ué, não, eu não quis dizer nada, só comparei mesmo, porque é bem parecido. Tá certo. É. Entendi a analogia que você fez, sim. Entendeu? Entendi o que você quis dizer com a sua analogia. Ah, ok, eu achei que tu tava... me dizendo que eu tava tentando falar coisas nas entrelinhas, mas não é verdade. Não. É porque eu não assisto Big Brother, eu nunca acompanhei nenhum. Então, assim, na hora que você explicou, eu entendi o que você quis dizer, entendeu? Ah, ok. Papo de louco. Não é, cara? É bem por aí. A minha visão aqui no Skype é o Edu fumando o Team Blue com um bonezinho segurando lá na praia. Entendeu? É isso que eu tô vendo aqui. É típico do Spider. Ele deve estar lá na hora dessa, lá, ó, na beira do... No hotel, na vista pro mar, tomando uma tequila. Tá, mas por que a gente tá falando disso? Querido? É porque não sei. Mas então, aí só no dia seguinte. Então. Mas aí foi muito... Foi estranho, né? Porque eu não conhecia ninguém. E, tipo assim, tinha passado, perdido toda aquela coisa de saber os nomes dos amiguinhos e coisa e tal. O pessoal... começado a fazer tarefinha, fazer os negocinhos e tudo. E a professora era uma professora muito severa, cara. Nossa, era uma foi a professora mais severa dessa escola que eu peguei, foi essa professora do pré. Todo mundo tinha até medo dela, assim. Ah, era pré? Era pré. Ah, eu desconsidero, né, o pré. Antigo pré-escolar, né? Eu desconsidero pré. Desconsidera o quê, cara? Pré. É que não fiz, eu não fiz o pré, fui direto pra primeira, então eu desconsidero pré. Pô, passei tanta coisa boa no pré, cara. Eu também, porra. Então, cara, aí era uma professora muito severa. Mas, cara, foi muito... Eu lembro que foi divertido. Eu tenho uma memória que foi bom. Mas eu não tenho a memória, tipo, o que aconteceu exatamente que foi bom nesse primeiro dia. Só que eu não me recordo. Edu, tu ainda tá falando da escola ou tu tá falando da tua primeira vez? Do primeiro dia. Porque são muito parecidas as coisas, né? Eu não lembro muito bem o que aconteceu, eu só lembro que foi bom. Às vezes foi no mesmo dia. Sou tão precoce, não, velho. Ai, meu Deus. Mas é verdade, sim. Você imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Spider, fala aí, Spider. Como é que foi a tua primeira vez na escola? Na escola, que seja bem claro. Na escola, isso. Então, eu lembro pouco desse primeiro dia, assim, mas minha mãe me fala que eu não chorei. Ou melhor, chorei um pouco só. Caraca. E tipo, sei lá, eu acho que a professora também era bastante simpática na época, e minha mãe conversou com ela e tudo mais, e eu, tipo, fui meio tranquilo, assim, sabe? Ela fala que no dia, a professora no final do dia veio, perguntou como é que foi, não sei o quê, perguntava pra todas as crianças, e ela falou que eu fiquei meio quieto demais, assim. Tipo, não falava muito e tal. Tipo, nossa, e olha que o traço permaneceu até hoje. Pois é. Freud explica. Então, e tranquilo, assim, ela falou que eu não chorava nem nada. Tipo, às vezes eu... Não comia, assim, não se mexia. Uma hora, tipo, eu falei assim, ah, não, tô com saudade de casa, tô com saudade da minha mãe. Tipo, ocasionalmente eu falei isso no primeiro mês, assim, algumas vezes. Ah, mas... pra um colégio interno, né? No primeiro mês eu tô com saudade de casa. Ah, em dezembro você vê. Em dezembro você vê sua filha, calma. Pau, faltam só 10 meses, fique quietinho. Faltam só 10 meses. Caraca! Mas o lado bom é que a escola era perto de casa, assim, era tipo 4 quadras de casa, então era bem tranquilo. E eu tive a felicidade de estudar. Eu entrei com 3 anos na escola. Então, eu comecei lá no maternal. Caraca, isso então... que é o cara ser precoce, hein? É, comecei no maternal na época que a escola particular ainda era possível de ser paga, né? Então, eu consegui estudar esses primeiros anos de escola em escola particular, assim. Chegou no primeiro ano, todo mundo se alfabetizando, o Spide já escrevia em alemão, inglês. No primeiro já ano... do latim. Já traduzi latim, já lia papiro. No primeiro ano eu já escrevia já, cara, já sabia ler e tal, e já arriscava escrever, assim, um pouco também. Olha só. Então é... Escrever livro, não é escrever o nome, não. Escrever um livro. É, era fazer redação, tá ligado? É. Então vou falar aqui agora do meu primeiro dia de aula. Eu entrei já Foi direto... Foi bom pra no... você? I love you. Pois é. Eu entrei já direto no primeiro ano, não fiz pré, não lembro por quê. Ah, eu lembro agora. É que é o seguinte... quando eu... aos meus 6 anos de idade... Não vai inventar. Não, eu tô tentando lembrar dos fatos aqui. É que era uma questão bem complicada pra mim na época, por causa que eu tava trocando muito de lar, eu não tinha definição de onde é que eu tava, né? Várias mães e coisa e tal. Ah, e também, não, e tem outra também, você tinha várias famílias pra cuidar, né? Você já era um pai de família. Enfim, principalmente por causa da questão que a minha mãe trabalhava fora, minha mãe era uma mãe solteira, então eu ficava com uma tia e coisa e tal, então ele não tinha definido ainda essa questão da escola, como é que ia fazer. Então pulei o primeiro ano, no caso o pré, né? E aí quando eu fiz 7 anos, a minha mãe, que já era adotiva, faleceu, e aí a minha tia ganhou a minha guarda. E então daí ela que me inscreveu na escola e coisa e tal, e eu comecei. E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula... eu falei assim pra ela, eu vou sentar bem no meio da sala de aula, assim, bem na fila do meio, na classe do meio daquela fila, assim, bem assimétrico. Será que isso quer dizer que eu já queria ser o centro das atenções? Provavelmente. Bom, enfim, aí tava aquele receio que eu fosse chorar e coisa. Eu não, eu tava louco pra ir pra escola. Por que não lembro? Ah, tava com 15 anos, já vai chorar? Pô. É, eu só lembro que no último ano eu tava 180 graus exato dessa questão de querer ir pra escola, enfim. E aí eu lembro... 180 graus em temperatura, você tá falando? Não, 180 graus quer dizer que eu já não queria mais... Já tava de saco cheio. Aí eu lembro que eu abanei pra ela e tudo, aí ela foi embora, enfim... Eu sei que em pouco tempo eu já tava indo sozinho pra escola, enquanto os pais tinham que morrer lá e buscando. Bom, de repente é porque não era minha mãe, não. De repente é por isso que eu ia Mas sozinho. Mas também você já tinha a carta, né? Você já tinha a carta. É, também, então eu acho que de repente é porque não era minha mãe, por isso que eu ia sozinho, tá ligado? As outras mães iam buscar. Mas enfim. Claro que não, pô. E não teve nada de absurdo, cara. A princípio era isso aí. Muito bem. Zop, será que um dia a gente vai conseguir ter o Zupão e o Zopão aqui? Ó, oh, aí sim, hein? Olha aí, hein? Era pra ser, aí né? Aí vai ser o Batidcast Z. Aí. Olha aí. Então, Zop, diga pra gente como foi o teu primeiro dia de aula e o último, no caso, né? É, porque eu não voltei mais. Não voltou mais. Não, então. Só pra dar palestra. Eu sempre... Ah, sim, só pra essa, né? As crianças fugir e não voltar mais. Aí. Ah, é. Daí era pra eu passar pra frente esse lance de não voltar mais pra escola. Eu sempre fui o caçula da minha rua, da onde eu morava. Sempre fui o caçula. E os meus amigos já iam pra escola e eu não tinha idade pra ir. Eu tinha 4 anos de idade, o pessoal já tava no pré, já tava no... Na rua, lá jogando futebol sozinho, fumando crack sozinho, essas coisas. É, já cuidando da família e tal. Não, e eu falava pra minha mãe, quero ir na escola. Ela tentou me matricular no pré, quando eu tinha 4 anos, nenhuma escola aceitou. Daí depois. Mas não é pela idade, é porque era tu, né, Osaf? Não, provavelmente. Falou, aqui a gente não aceita animais. Não, mas é gente. Então. Daí no ano seguinte, eu consegui, pro pré, mas eu fui contente. Falei, puta, até que enfim, tal. Daí era pertinho de casa também, mas eu tinha 5 anos, ela ia buscar e me levar. A professora também era gente finíssima, foi receber a molecada lá e levou pra classe e tal. Não, achava da hora pra caramba, só não queria fazer de novo o pré. Mas daí isso era um ano depois. Ah, ok. Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Certo, então, dito aí como cada um aí foi a sua reação no primeiro dia de aula, eu quero dizer o seguinte. Professores marcantes, gente, digam aí pra mim os professores marcantes que vocês tiveram aí em todo o período escolar, né? Não precisa ser do primário, nem do médio, nem do básico, pode ser qualquer um. Aquele que marcou. Eu fiz um sorteio honesto, que honestíssimo, né? E saiu eu primeiro, eu vou começar. Ah, é justo. Justo. E eu, infelizmente, não tenho como falar de uma professora. Vou falar de duas, mas eu vou falar como se eu estivesse falando de uma só. Inclusive, se eu já tivesse começado, já teria acabando. Enfim. Porque eram siamesas, né? A primeira professora que eu queria falar é a professora da primeira série. Por quê? O sentimento que eu tinha pela aquela professora, ele se descreveu exatamente o mesmo sentimento da novela Carrossel que eu assisti alguns anos depois. Era a professora maravilhosa, sabe? Que os alunos queriam, coisa e tal, enfim. Porém, essa foi a primeira professora que me ensinou tudo, a ler, escrever, enfim. Porém, quando terminou o ano, eu não sabia que a professora não continuava com a gente. Eu achei que a professora ia até... Entendeu? Eu sou uma pessoa que me apego demais. Então, chegar na segunda série e ela não estar lá foi demais pra mim, cara. E me prejudicou muito. Eu tive que trocar de turma porque aquilo me afetou de uma maneira assim que eu não, simplesmente não queria nada com nada. Aí fui pra uma outra turma que já tinham mais colegas, que não sei porque eu acho que tinha bem poucos colegas da primeira série. Quando fui pro segundo ano, aí eu tive que trocar, enfim. Aí quando chegou no terceiro ano, aí não teve jeito, aí cagou tudo. Mas a professora do primeiro ano, ela foi muito, muito importante nessa parte. Eu me lembro que eu ia pra aula de manhã e à tarde eu ia na escola pra visitar ela, todos os dias. Caraca! Paixão mesmo. Exatamente. Provavelmente ela encheu o saco e saiu da escola logo depois. Eu lembro que a última vez que eu fui lá à tarde, eu cheguei na porta da sala dela, os alunos estavam chorando e a diretora dizendo: eu sei que vocês estão tristes porque a professora fulana foi pra outra escola, não sei o quê. E aí tava todo... não quis deixar o nome da escola pra... E alguns anos depois eu encontrei ela nessa outra escola, porque a nossa escola foi na escola dela lá num torneio de esportes que teve lá, e a gente encontrou ela. E a filha da puta ainda tava no portão dizendo: eu estava aqui esperando vocês. Caraca. Pô, mas agora você xingou ela, deu raiva depois disso? Sim, amor não correspondido. Ai, imaginei. Bom, e a outra professora, rapidamente mencionando aqui, foi a minha professora de português da sétima série. Quem me conhece sabe que eu sou uma negação em português. Simplesmente uma negação. Eu não sei se carroça escreve com dois S's, enfim. Não, é com C, com C. É com C? Ah, tá. Cedilha. Aí, essa professora de português, ela não tinha nada de especial, assim. Só que ela sabia muito bem ensinar, muito bem dar aula, as aulas dela me prendiam, e eu detesto português. Por isso, talvez, que eu não saiba tanto. E aquilo me marcou tanto que no final do ano eu fiquei em recuperação, consegui passar de ano em português, e falei pra ela: na oitava série, eu vou passar por média em português. Coisa que nunca tinha acontecido. E ela disse que bom. E na oitava série eu passei por média em português, passei direto, sem ficar em recuperação, e fui lá falar pra ela isso. E aquilo pra mim realizou. Só que eu não entendo como eu fiz isso, mas eu fiz. Colando, né, cara? Colar é uma coisa que eu nunca fiz e nem voltaria a fazer. Acho que não, prometeram um Master System pra você. Não, nunca tive Master, esqueceu? Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui sobre essa professora da primeira série é que, assim, o meu nível de fixação na professora era tanto que eu queria dar, por exemplo, eu queria dar um presente pra ela. Mas da onde uma criança de 7 anos vai tirar dinheiro pra comprar um presente? Não vou dizer pra minha mãe: ah, me compra um presente pra me dar pra minha professora. Pô, Tim Blue, você podia ter levado uma flor pra ela. Pô, nem eu ganhava presente, não ganhava flor. Flor da onde, cara? Do mato? enfim. Ué, qualquer lugar. Não, aí, eu, olha o raciocínio, eu pensei assim, aonde eu posso ir ganhar alguma coisa que essa coisa que eu ganhei eu possa dar pra ela? Eu fui numa igreja que tinha perto da minha casa, né? Levou a hóstia pra ela. Ah, eu não lembro, não era uma igreja católica, era uma igreja evangélica. O que acontece? Lá, o pastor, eu pedi pra ele uma bíblia. Ele me deu a bíblia e ele olhou assim pra mim, botou a mão nas duas mãos na bíblia e disse, olha, essa é a última bíblia que eu tenho aqui e eu estou dando pra ti. Assim, sabe? Super me considerando, né? Eu peguei, fui pra casa, embalei ela num saco de pão e levei pra professora. Mas vai, sempre vai ser a Bíblia do Tim Bluzinho. Hoje tá lá, segurando, nivelando a cama dela. E ela leva de linha. Não, ela já deve estar morta. A Bíblia ou a professora? A professora, você. O cara tem 50 anos, vai lembrar da professora do primário levar pra puta. Ai. Enfim, as minhas professoras foram essas daí. Diz aí pra mim, Zop, a professora ou o professor, né? Vai saber. Sim, eu anotei vários aqui, mas vou falar rapidamente dele. Caraca! Meia hora cada um. Ah, tá bom, vamos marcar aqui. Pra não passar. É, o que me marcou mais mesmo foi a professora Amélia, que era da primeira série também, que era o anjo da escola. Então também uma história do Tim Blue, mas eu não fiquei depressivo, né? Quando a gente foi pra segunda série, a gente ia na classe dela lá pra falar oi pra ela, porque a gente achou que ela fosse também pra segunda, né? Mas aí a gente descobriu que não, mas sem depressão, sem chorar em posição fetal no canto da sala, nada disso. Nem que sem querer comer. É, sem querer comer, querer ir visitar ela na casa dela, seguir ela, sem isso. Querer matar o marido, essas coisas. Tinha uma professora de matemática, que era a professora Marta, que ela chegou uma vez e falou pra gente assim, falou, ó, que a gente tinha o costume de chamar de tia, né, as professoras. E ela falou assim, ó, eu não sou irmã nem do seu pai nem da sua mãe, meu nome aqui é professora Marta. Hadouken! Toma! Tá bom, então, né? Chegou na carimbada. Nossa, chegou na ferradura cósmica, né? Eu tive... É, um professor de química, que era o Camilo, que ele não levava matéria. Ele escrevia da cabeça dele, escrevia na lousa. A gente, uma vez, no primeiro colegial, ele passou toda a matéria na lousa, a prova, né? Ele dava a prova surpresa e tal. Pra mim, toda a prova era surpresa, porque eu não estudava, então... Tudo que caía era surpresa. Ele passou a matéria, eu falei, cacete, mas será que eu tô tão por fora assim? Mas copiei, né? Daí o pessoal lá, o pessoal da frente, os mais CDF ali, chegou e falou assim, viu, professor, a gente não viu essa matéria que você tá passando. Daí você entra na trucada, né? Você fala, é mesmo, a gente não viu nada disso, por isso que eu não tô entendendo nada. Daí ele falou assim, mas que classe que é essa daqui? Não é a terceira F, sei lá? Não, é o primeiro A. Assim, ah, não é isso daqui, não. Daí ele apagou, escreveu toda a prova de novo, mas tudo de cabeça, ele não tinha nada na mão dele ali. Esse cara, eu achava ele genial. Caraca, olha só, puxa vida. Ao contrário do meu querido professor Jonas, de inglês, que a gente ensinava inglês pra ele. Caraca. Mais ou menos que nem o pessoal no início do cast aqui que ficava me ensinando inglês. Hoje não, né, eu sei melhor que ele. Você poderia substituir o Jonas. Sim, então. Poderia. Daí tinha duas professoras lá, que era a Vera, de português, e a Flávia, de biologia, que era duas gostosas. Só por isso que eu marquei ela. Ok. Acho honesto. Digno. Ai. Spider, fala aí, Spider, seus professores. Então, é pra gente considerar aí até final do segundo grau, né? Até da faculdade, né? Cara, não tem problema. Ah, faculdade também? É, pode ser que o Edu provavelmente vai falar que ensinou ele a enrolar o troço e coisa e tal. É professor, entendeu? É bom deixar a faculdade separada mesmo. É, eu ia falar que vale a pena talvez deixar a faculdade separada. Faculdade e cursinho separado, entendeu? Ah, eu acho que não, porque senão a gente não vai conseguir falar. Não, mas eu acho que sim, porque eu acho que tem bastante coisa pra falar, entendeu? Eu achei que não ia pegar nem o ensino médio. É, o meu não vai pegar mesmo, né? É só o primário, até a quarta série e tal. O meu não vai pegar. O meu não vai pegar porque não fez, né? Exato, não vai pegar mesmo. Caralho. Eu tinha três professoras que eu separei aqui bem rapidinho. Uma é a professora de inglês, a professora Letícia, que deu aula pra mim da quinta série, da quinta à oitava, assim. E eu aprendi a gostar de inglês e aprendi muito inglês por causa dela, assim, porque a didática dela era, assim, absurdamente legal, assim, e fácil de aprender, sabe? Ela era bem variada, fazia vários exercícios, o cara passava um monte de coisa, conferia, ajudava, suportava, era bem legal. E essa é uma professora que eu tenho uma lembrança muito fresca, assim, ajudou bastante. A segunda professora que eu lembro, que eu vou compartilhar aí da opinião do Zop, que ela era realmente uma gostosa, era minha professora de geografia. Minha professora de geografia da sexta e da sétima série, ela deu aula nos dois anos, quando ela chegava era a sensação da piazada, cara. Caraca, velho, eu não lembro de nenhuma professora gostosa. Nossa, cara, pelo amor de Deus, ela era uma loira autona, assim, cara, meus... Nossa. Autona pra o quê? Que série tu tava? Tava na sexta, sétima. É. Não, ela era mulherão, assim, mulherão. Era bacana. Aí. As professoras tinham inveja dela, então, pra você ter ideia. E a terceira que eu ia lembrar aqui é a minha professora de português, que me deu aula, acho que foi na... Ela era gostosa? Não. Ah, então não precisa falar, pô. O que tu não fala? Deu aula no primeiro ano, se não me engano, o primeiro ou segundo ano do segundo grau. Olha. Que era a professora Maria Helena de português, cara. Cara, olha, eu nunca esqueço que, tipo, ela era muito boa, muito eficiente, assim, aprendi a gostar bem mais de português por causa dela. Olha aí. E eu lembro que até hoje, cara, frase nítida, eu tava fazendo uma redação, não sei o quê, daí eu parei, assim, ela veio olhar pra ver como é que tava indo e tal. Daí eu falei, professora, não tá indo muito bem isso aqui, não, as ideias tão meio difusas aqui, não sei, não tô conseguindo me controlar bem. Daí ela falou assim, não, deixa eu ler aqui. Daí ela leu, tipo, cinco linhas, assim, e falou assim, não, tá muito bem, pode continuar nessa linha que vai ser bem. Eu falei, mas eu tô preocupado com a letra, porque minha letra sabe, né, lazarenta de ruim. Ela falou assim, não se preocupe, letra é uma questão de personalidade. E daí eu fiquei com isso gravado na cabeça, entendeu? Então, fiquei com isso gravado, assim, cara, até hoje eu lembro disso. Então, essa era uma outra lembrança. Rapidinho. Olha que bonito, só, você. Que legal. Edu, fale aí, Edu, dos seus mestres. Cara, eu, graças a Deus, posso dizer que eu fui feliz na minha vida escolar, no quesito de professores que eu tive. Cara, professores excelentes, muitos deles me marcaram muito positivamente, assim, na minha vida e tal. Mas de todos os professores, assim, teve uma em especial, lá no começo, lá, me deu aula no segundo ano do primário, depois me deu aula no terceiro e no quarto ano, que a escola mudou aquele esquema pra... Em vez de ter um professor o ano inteiro, cada professor dava uma matéria em preparação pra gente pro próxima escola e tal. Então modular. Então eu peguei aulas com ela de novo, que era a tia Vera. E, inclusive, ela é tia mesmo, assim, não de sangue. Mas ficou marcado, tipo, anos depois, assim, eu já no ensino médio e tudo, encontrava com ela na rua, tia Vera, não sei o que e tal. Era muito bacana. Ela marcou muito a minha vida porque ela foi aquela professora que não te ensinava só o conteúdo da escola. Ela te ensinava coisas pra sua vida. Então, ela via nos alunos o potencial que os alunos poderiam ter e incentivava o desenvolvimento desse potencial. Comigo, ela pegou muito nessa questão de coisa artística, sabe? Da teatralidade, da oratória e coisa e tal. Então sempre que ia ter alguma coisa na escola, algum evento, alguma peça e tudo, ela pegava no meu pé e falava, não, vem, participa, você é bom, você tem talento, não sei o quê, saca? E isso foi uma coisa que marcou tanto que anos depois eu estudei teatro, fiz parte de um grupo de teatro, hoje faço parte de um podcast, gosto de escrever. Então, tipo assim, esse gosto pelas artes, assim, nasceu com o incentivo dela. Saca? Lá no segundo ano da escola, lá em 1992, quando eu tive aula com ela pela primeira vez e tal, marcou muito. Mas eu tive excelentes mestres ao longo da minha vida, eu não posso comentar todos aqui, mas eu posso só citar os nomes de alguns aqui. Mas só aí, citar, Edu, os nomes. Essa professora em especial, pô, tu vê, hoje tu encontra ela e tu diz pra ela, bah, hoje eu sou podcast, ela vai dizer, pô, onde eu errei? Não, cara. Não só, né, cara? Mas, cara, eu sou muito feliz no podcast. É uma coisa que eu gosto muito. Pra mim é muito importante, cara. Saca? Ah, tá bom. Deu. Chega de rasgar. Volta lá pros professores. Então, eu posso só citar os nomes de alguns que me marcaram pode muito citar, aqui? Pode citar. Então, cara, lá no primário teve a tia Isabel, que deu aula pra gente também, uma fofa. Um beijo pra ela. Teve a tia Olga também, que, nossa, gente finíssima. A tia Wanda, que deu aula pra gente no prézinho, que eu falei que era a professora severa, mas é uma pessoa muito boa de coração. E, cara, teve umas professoras que marcaram. Teve a Piu Piu, professora de português. Cara, eu não lembro o nome dela. Não lembro o nome dela, sério. Como é que é? Piu Piu? Piu Piu. Ela era pequenininha, baixinha mesmo, ela era menor que todos os alunos da turma. É, e tinha a bundinha grandinha, saca? Parecia o piu-piu do desenho. Caraca. O pessoal colocou o apelido nela de piu-piu, saca? E todo mundo na escola só chamava ela de piu-piu. Claro que não falava com ela, que o apelido dela era piu-piu, mas provavelmente ela já tinha ouvido. Por causa do tamanho dela. Por causa do tamanho dela. Tem a Thelma, dava aula de educação física pra gente, o Milton também dava aula de educação física. Mas ela isso, dava mas aula isso de é de toda a tua vida ou é de uma série em específico? Cara, isso é de uma escola. Ah, ok. Isso é de uma escola. Essa turminha toda dava aula só, tipo, por oitava série, saca? Ah, ok. Que era aquele esquema, cada um dava uma aula. Ah, e lá tinha um rodízio grande de professores, cada ano, professor novo trabalhando lá. Mas aí é essa galera que marcou forte, cara. Um abraço aí pra eles. Beleza, beleza. Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? Eu que fazia aí sentados, não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Certo, pessoal, agora nós vamos falar das namoradinhas, ou dos namoradinhos, né? Aí cada um, eu tive esses namoradinhos. Mas enfim, né? Aqui nós somos um povo livre, sem preconceitos, mas não vamos falar viadices. Justo. Eu vou ter que sair do cast, então. Ah, puta merda. Então vamos lá. Zop, diga aí, Zop. Fala aí dos namoradinhos. Não, casa era namoradinha. Ah, ela... Ah, puta merda, eu me confundi, então. Você foda, tentou, hein? Você tentou, jogou a corda, mas ele não pegou. Não pegou. É, não consegui. Não, eu na primeira série do primário, eu tinha 14 namoradas. Tomar todos os meninos da turma. Não, que todos os meninos da turma, você é louco? Pegar tudo na mesma classe? Caraca! Não. Sendo que duas delas era professora. Porra! Só que tem um detalhe, nenhuma delas sabia disso. Ah, sim. Sim. Ah, esse mal aí todo mundo sofre. Não, daí, ou até sabia, né, Zop? Por outros, né? Tipo, não, ele falou que você é minha namorada, a namorada não, dele. Não, eu falava mesmo. Tanto que a minha mãe, quando ia me levar pra escola, ela falava assim, passava perto de uma loja de doce que tinha perto de casa lá. Ela falou assim, você quer comprar algum doce pra você, pra levar pra escola? Eu falei, eu quero, mas pra levar pra minha namorada. Eu pegava e entregava pra uma delas, né? Ou pra professora, ou pra uma das meninas. Daí, a escolhida falava, do dia. No outro dia ela falava, eu falava, posso pegar um outro doce pra minha namorada? Ela falou, mas de novo? Eu falei, mas é pra outra. Elas não sabiam que eu tava namorando elas, mas elas ganhavam sempre um chocolatinho e tal. Sempre, né? Uma grata. Uma, né? Bala, um chiclete ping-pong. Pela consideração. Claro, afinal de contas, eu tava namorando, cara. Sim. O Zópero famoso paga lanche. Mas o pior é que era paga chiclete, né? Porque eu colecionava figurinha de álbum da ping-pong Amazônia. Então eu levava mais um chiclete ou um chocolate pra menina e tal, mas não pagava lanche, não, pô. Cantina era muito cara. Caraca. Então, era essas as namoradinhas? Não, peraí. Você falou com um modo desprezando as minhas namoradas aí. Não, rapaz, de maneira alguma. Fala aí, tu. Não. Cara, eu não tive namoradinha assim de escola. Quando na época da escola. Caraca, o Edu me forçou. Edu, quase que eu digo. Sim, a gente já sabia. Na época de escola, eu cheguei a namorar. Ah, não, cara, eu tive sim. Pô, tá vendo, olha aí. Tava no lado obscuro do cérebro isso aí, ó. É, cara, é porque foi uma coisa tão instantânea, tipo, durou 2 semanas, sabe? Caraca, 2 semanas? Durou quase o mesmo tempo do meu primeiro casamento. Você veio, tá vendo? Ah. Mas durou tanto assim o casamento, pô? É, pra te ver, né? Fui um cara de sorte. Melhor do que o do Ronaldinho. Ó. Né? Então, cara, na quinta série, ia ter uma apresentação de dança cigana. Então, na época, né, minha irmã fazia dança e tal, de vez em quando eu acompanhava umas aulas dela de graça lá na academia, quando eu ia levar ela e tudo, a professora deixava eu acompanhar a aula. Aí, ela, enquanto ela fazia o balé, eu acompanhava de sapateado. Então, algumas coisas eu aprendi, eu fui participar da apresentação de dança cigana. E lá eu conheci essa menina, chamada Alessandra. E hoje é sobre mim, assim, né, tem um tempo já que a gente não se fala, mas a gente ficou bem amigo e tal. E ela é famosa lá na escola e tudo, porque ela tinha um, né, velho, tipo, bem farto mesmo, assim, tipo, bem mesmo, peitola, sabe? Mas peitola. Caraca! Mas, tipo, o peito chegava uns 10 minutos antes que ela. Assim. É. Era tipo mais Shiranui, assim. Caraca! Sério, era muito grande. Era o tipo de coisa que tipo assim, quando ela ficou um pouco mais velha, então era até meio bizarro, assim, saca? E já era, tipo assim, a gente era tudo criança e ela já tinha um peitaço gigantão, assim, tal. E a gente foi fazer a dança e tal, e a minha parceira na dança era ela. Fiquei conhecendo ela assim e tal. E a gente conversando e tudo mais e tal, rolou uma briga lá nos bastidores da dança, acabei quedo, no chão e tudo, bati, caí por cima do dedo, quebrei o dedo. Começou e nisso a chorar. A gente ficou mais amigo e tal. Porque ela ficou, tipo, com dó, que eu tinha quebrado o dedo por causa da briga, não sei o que e tal. E aí, a gente começou a conversar e tudo. Cara, foi a coisa mais bacana, assim, a gente um dia voltando da escola. Aí a gente foi andando, assim, e tudo, tranquilamente. Até chegar ao ponto que a gente dividiu o caminho. Que ela ia pra casa dela e eu descia pra vir pra minha casa, que era de lado oposto da cidade. Porra, parece história de anime. Assim, ia... É, mais ou menos isso. Aí a gente conversando assim e tal, tudo, ela falou assim, ah, posso te perguntar uma coisa? Ela virou assim, o quê? Eu falei assim, eu posso ganhar um beijo seu? Nunca beijei ninguém na vida. Caraca, olha só. E aí o Edu ela virou pra ela assim, botou a mão no rosto, chegou bem pertinho e disse, vai continuar assim. Não, aí ela falou assim, ah, pode. Aí foi tipo, primeiro beijo, aí a gente, ah, não sei o que, o seguinte, a gente começou a conversar, ah, vamos namorar, vamos. O namoro era assim, beijinho na hora de ir embora da escola, assim, tal, e ir embora cada um pra sua casa. Em uma semana, nossos pais descobriram que a gente tava namorando, né? A gente tava com, tipo, tava com 11 anos, me parece. Caraca! Isso, 11 anos. Ô, precoce. É, então, tipo assim, eu tomei uma surra em casa, ela tomou uma surra na casa dela. Caraca! Aí na outra semana a gente, tipo assim, continuou conversando e teve beijinho, não teve nada. Nossos pais ficaram sabendo que a gente não tava conversando, a gente tomou outra surra. A gente, tipo, ficou um tempo sem conversar um com o outro e tal. Passou uns 3 anos, assim, tudo. Aí a gente começou a conversar de novo, mas aí nunca rolou nada. Mas caraca, a gente ficou super amigo e tal. É, teu pai achava... Romeu e Julieta, cara. Isso daí é Romeu e Julieta, porra. Não, Zop, é que os pais dele achavam que ela era fornecedora, tá ligado? Caraca, maldade, hein? Meu Deus. E aí, na casa dela, os pais dela diziam assim, quem é que ensinou a enrolar isso, menina? O que é isso não, daqui, cara. Pô? É do bom, é do bom. Você tá chegando em casa com uma puta larica. Que é isso, cara? Ô, Julieta, que é isso aqui, Julieta? Vai lá, Spider, vai lá. Ai, meu Deus. Então, você tava desmerecendo o pré aí, né? Olha. Mas minha primeira namorada foi do pré, inclusive. Caraca! Essas namoradas tuas do Zop, eu acho que é tudo a mesma coisa, hein? Não, cara, essa era a namorada mesmo, cara. A gente combinava os lugares pra se beijar na escola, inclusive. Ah, tu tá de sacanagem. No pré? É, não, era o horário do recreio, a gente sempre tava junto, sempre dava umas escapadas, né? Tipo, ia pra trás de uma coluna, na hora do... A gente tinha um meio que um parquinho, assim. Caraca, escola, Edu, imagina isso aí hoje, Edu. Você vai ter quantos netos a essa do campeonato? Hã? Você já ter quantos netos a essa altura? Não, cara, eu sempre fui um cara muito cuidadoso, cara. Até hoje, muito, muito cuidadoso com essas coisas. Não que eu não tenha passado algum susto, mas isso é outra história. Isso é um outro cast falando melhor, né? Outro cast. Mas eu tive uma namorada no pré, que eu gostava bastante dela e tudo mais. Ah, achei que tu ia dizer, eu tive uma namorada no pré que eu levei um susto, porra! Não, cara, foi bem bacana. E depois eu tive uma namorada na primeira série também. Então, essa também, as duas duraram aí um ano cada uma, assim. Essas histórias do Spider me lembra aquela história do menininho de 5 anos com a menininha de 5 anos também, que elas chegam pra professora, né? Vamos supor que essa menininha é a namorada do Spider, né? E tá os dois ali, e aí ela chega e fala pra professora, eu posso ser mãe? Aí a professora, não, com essa idade você não pode. Aí o Spider viu e disse que não tinha problema. era mais ou menos isso, eu acho. Ah, eu achei que você ia contar daquelas duas menininhas lá, que uma chegou pra outra e falou, nossa, eu achei uma pílula anticoncepcional lá no pátio. E a outra, mas o que é pátio? Caralho! É por aí. Mas é isso aí, de namoradas é isso aí. Olha só. Então... Na escola, nessa primeira, né, depois na escola durante teve outras, né. Ah, sim? Teve outras, teve uma no quarto ano, teve uma no sexto, teve uma no oitavo. Caraca, olha a inveja batendo. É, então eu sempre tive uma ou outra ali, namoradinha, assim. Olha então, a inveja batendo. Foi bacana. Era bacana. Assim. Bom, eu essa parte eu posso pular totalmente, porque eu nunca namorei na escola. Caraca, hein? Nunca namorei. Mas tá certo, na cara. O foco é nos estudos, cara. Tá certo. Sim. Não que eu não quisesse e não tivesse tentado, mas nunca. Ah, agora tá explicada a situação. O Tim Blue era tão atrasado que ele não namorou. Ele, tipo, se ele conhecia, casava. Aí, caraca, o Edu! Aí ele troca de esposa. Ah, olha aí, Edu. Isso mesmo. O Edu manjando. Manjando, manjei. Captei nossa mensagem. É, Tim isso Blue. Aí. Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Certo, gente, agora nós vamos falar de uma parte muito divertida, né? Que são os materiais escolares, cara, daquela época. Gente, tem tanta coisa legal, e eu queria começar por uma aqui. O que vocês usavam naquela época? Mochila, ou o que eu chamo aqui pra mim, que é pasta. A pasta era uma, tipo uma bolsa sem alça, certo? Sem alça tanto de botar no ombro quanto de pegar na mão. Ela só tinha o fecho, né, o zíper, né? E tu botava os cadernos ali pra dentro. O máximo que ela tinha era um bolso na lateral, assim. Até inclusive eu vou ver se eu acho uma foto pra mostrar pra vocês. Não, o que eu tinha aqui era aquela... Tinha uma pasta... Eu falei qual que é. Isso só prende com elástico nos cantos? Essa é de plástico. Isso é uma pasta de documentos. Isso, é uma pasta de plástico. Então, mas tinha uma que era plástica, que ela era grossa. Então cabia, tipo, vai uns 3 cadernos ali dentro. Mas não é essa. A que o Tim Blue tá falando é realmente uma pasta. Não, com zíper e tal, né? Não, eu sei. E a outra coisa que a gente tinha aqui também era um elástico que você envolvia os cadernos em cruz. Sim. Então você não precisava levar nada, que é o que eu usava. Olha aí. Caraca, isso é mega antigo. É. Não, eu sou antigo pra cacete. Eu não consigo. Ah, tu não é tão antigo assim, ô Zop. Eu acho que eu sou mais velho daqui. Claro que não. Tu tá doido? Eu sou mais velho que tu e o Spider é mais velho que eu. Não é possível. É possível, cara, sim. Tudo é possível nessa vida. É. Ah, é de 81, então, não é? Tu não é de 81? Tô me sentindo novinho. Tu não é de 81? Eu sou de 81. É, eu sou de 80 e o Spider 77. 78. Ah, então eu sou um filhote que é filhote. É o filhote que é o filhote. Aliás, tipo o Edu é o mais novinho mesmo, é o caçulo aqui do MachineCast. Ah, entendi. Mas é, a alma é velho, 80 anos. É, não consegui. Eu não consegui encontrar. Realmente, eu boto pasta aqui e só aparece essas que o Zop falou de plástico. Não é nome, porque não é nome pasta. Eu acho que é. É que aqui no sul é pasta. Eu não sei como é o nome disso pra chamar, né? Coloca aí, Pasta Company. Não, mas é Pasta Company, mas uma mochila, é isso? Não, porque tinha esse modelo de pasta, só que da Company. Era a empresa que fazia tipo de mochilas da época, saca? Sim, era mochila, né? Sim, mas tinha essa pasta que você tá falando aí da Company. Os amigos meus na escola que usavam dela. É, realmente não consigo encontrar. Enfim, se perdeu, ficou. Eu lembro até que, inclusive, a prefeitura dava na escola nessa época. Uhum. Sim, sim. Mas aqui hoje a prefeitura entrega para as crianças uma mochila ou uma dessas pastas que você está falando, mas que tem a opção de colocar uma alça no ombro. Sim, sim. É, nessa que eu tô falando não tinha nada, né? Tu só carregava embaixo do braço. Era para carregar embaixo do braço. Tipo aquelas luvas de notebook, né? Que você põe no notebook. Exato, exatamente. É bem similar, só que o zíper só em cima, né? Para te enfiar os cadernos para dentro não cair. Mas isso aí. Alguém lembra de mais algum material? Sim, ó. Sabe aquele estojo que parecia uma nave espacial? Sim. Vocês apertavam um botão, saía borracha. Aperta outro, saía apontador. Caraca. Vocês lembram disso aí, não? Inclusive, nós falamos dele no episódio 17, Spider, lembra? Caraca, eu lembro disso, sim. Então, eu ganhei isso daí no... Não, tipo, de aniversário, que eu sou de dezembro, eu ganhei de aniversário pra poder começar no ano seguinte... Com esse estojo fora. Não, né? Na verdade, tu ganhou de aniversário porque era aniversário e Natal junto. Não, é, eu sempre ganhei um presente só. É, sempre foi um presente só. Então, daí eu ganhei isso daí. No começo da aula, né, do ano seguinte, tinha um amigo meu que tinha um estojo que era só um. É, feito de jeans e um zíper. Assim, um estojo jeans, né? Era comum. Ah, sim, pô, também tinha, sim, sim. É, eu zoava esse cara porque o meu era foda, o meu era do Speed Racer. Cara, o meu aqui apertava o botão, saía, levantava a tampa, tinha lápis de cor, pô, o meu era foda pra caralho. Então, ele sentava do meu lado. Eu falava, olha, o seu aqui faz isso daqui, ó. Apertava, tinha um que fazia até um som de nave espacial. Pô, era foda, cara, né? E aquele estojo, Zop, que tinha o pianinho. Tinha tocava um Dó, Ré, Mi. Isso. Não, mas o meu. É, não, mas o meu não era tipo o nave, né? Sim. E daí, que tinha até uma lupa. Você apertava um, saía uma lupinha, cara. Pô, era foda pra caralho. Sim, sim, é isso aí. Um dia minha mãe foi me buscar. E eu zoando o cara, né? Meu estojo, que não sei o que tem. E minha mãe apareceu nas minhas costas, né? E ela falou assim, chamou o cara, né? Falou, deixa eu ver seu estojo. Pegou o estojo dele, pegou as coisas que tinha dentro do estojo dele, colocou no meu, pegou as coisas do meu, colocou no dele. Falou, pô, presente pra você esse estojo aqui. Caraca! Caraca! Melhor lição de moral ever, hein? Caraca! Não, mas não foi nada pra mim, ela só substituiu. Eu falei, mãe, meu estojo. Ela falou, cala a boca. Cala a boca. E que a gente vai comprar casa. Melhor mãe, melhor mãe. O resto do ano inteiro, o cara lá, olha meu estojo, que da hora. Olha meu estojo. Olha. Melhor mãe. Cara, uma visão e um espírito admirável. Não, olha só. Não, mas nem me bateu, não fez nada. Só substituiu o estojo. Falou, não, tô. Tu vê, né? Muitas pessoas hoje em dia são pessoas decentes, pessoas de bem, porque tiveram uma mãe igual a do Zop. Pena que com ele não funcionou. Muito obrigado. Oh, peraí. Vai, Edu. Cara, um material que eu lembro que eu tinha na época que eu achava, cara, era foda demais. Eram umas canetinhas, eu lembro até que era a marca, era Papermate. Que eram umas canetinhas coloridas e tinha uma branca que ela apagava. Tipo isso. Sim. Só que eu tinha uma que era branca, ela apagava as canetinhas. Então você coloria com uma canetinha, ah, você errou, você ia lá e apagava com a canetinha branca, tá ligado? Até que ela ficava saturada com a tinta das outras e ela acabava ela mesma pintando. Sim. Ou esgarçava a ponta. Chegava nesse ponto, mas era mágico. Você vê um negócio, nossa, tá apagando. Sim, saca, velho? Você criança bestada de 5 anos, 6 anos de idade, você... Né? Alguns persistem abestados até hoje, mas tudo bem. Outro material escolar que eu lembro também é que eu passei com um caderno de 20 matérias e uma caneta preta em todo o colegial. Caraca! Foi que eu só usei isso daí. Era o mesmo caderno, por 3 anos eu usei uma caneta só e um caderno só. Também não copiava nada. Não copiava muita coisa, era mais pra tirar a folha na hora da prova, pá, era isso daí. Caraca, só um caderno de rascunho, 3 anos. Não, mas é, e o ruim é que tinha uma professora que dava nota de caderno. Um dia ela chegou, ela falou pra mim, ô Zop, traz o seu caderno aí. Eu falei, pô, professora, deixa quieto. Ela falou, não, quero ver a matéria que você copiou. Eu falei, mas não copiei nada. Daí ela pegou lá, era de matemática. Ela pegou, ela falou, você não copiou nada. Eu falei, não, não preciso, eu presto atenção no que a senhora fala, não precisa copiar. Exato. Conversinha, hein? Por aí. Não, mas matemática ainda você passa, né? Se você entendeu o esquema, você vai. Agora o ruim era quando tinha matéria pra você decorar. Para os que sabem, matemática passa, isso que não sabe. Ah, bom, é. Tipo eu. Sou. E pros caras que estudou humanas, né? E aí, né? É, por aí. Boa. É, Spider. Ah, o material que eu lembro aqui, que acho que era motivo de discórdia e inveja também. Eu não lembro se a gente já falou isso no cast ou não, mas era lápis de cor, né? Que todo ano pedia uma caixa de lápis de cor e tal. Sim. E tinha uns caras que pareciam, tipo, eu levava a minha simples de 12 cores. Tinha galera que aparecia com 36 cores, o cara não tinha uma caixa lá. Tu aparecia com quantas cores, Spider? Eu? É. O meu era com 12, a galera aparecia. Caraca, é rico, rico. Rico, não, o meu tinha 6. O meu tinha 6 e olha lá ainda. Até o arco-íris, até o arco-íris tinha mais cores do que eu. A minha caixa de giz de cera tinha 6, mas a de lápis de cor tinha 12. Caraca, oh, cara, o sonho de todo mundo era ter aquela caixa de lápis de cores da Fábrica Castel de 36, né, ô Spider? Não, e quando eu via de 36, cara, tinha 3 tipos de amarelo, cara. Eu falei, que não. É isso, cara? E quando apareceu a de 48? Então, depois... Que você olhava naquele caixão de lápis, assim. E ela tinha um apoio, e essa caixa de 48 tinha um apoio tipo porta-retrato, que ela ficava em pé. Era. Isso. Tipo como fica tablet hoje em dia. Mas, ô, Spider... E eu era da turma do Team Blue aí, cara. Eu usava aquelas malas sem... As de fecho aí, né, cara? Então, você imagina, eu era humilde até naquela época lá, então. Ah, tá bom, aham. Tá bom. Verdade, cara, acredito. Com lápis de 12 cores? Ah, vai tomar banho. Cara, a gente plastificava caderno e livro com papel tigre, cara. No mínimo, tu era o dobro mais rico do que eu. Mas, ô, Spider, deixa eu te falar uma coisa. Cara, sabe aquelas coisas que tu passa uma vida sem saber o significado pra que existe aquela porra? E aí tu descobre... Eu tenho isso com pessoas. Olha só, aí tu descobre do nada pra que serve aquilo, às vezes... E o mais fantástico é quando tu descobre sozinha. Aí tu vai falar pra alguém, assim, toda empolgada, aí a pessoa diz assim, sim, mas tu não sabia disso? É óbvio, né? Tipo, quando eu olhava na rua, as ambulâncias, os carros de polícia na frente escrito ao contrário. Eu ficava, puta que pariu, mas por que isso? Aí quando eu comecei a dirigir e olhei a primeira vez no retrovisor, eu entendi. Porque daí você, porra, foi todo feliz comentar com alguém e alguém falou, mas é atrasado mesmo. É, exatamente. Aí eu perguntei, até pouco tempo eu me perguntava por que que na porra do lápis de na caixa de lápis de cor de 36 cores tinha um lápis branco. E aí? Que branco é cor, porra? Não. Ah, o Edu não sabe. Porra, como é que tu vai pintar o desenho, tu vai pintar o branco? Aí as pessoas dizem, ah, porque deixa mais brilhoso. Não, é que se tu pegar uma folha que não é branca... Então, né? Tem lógica. Tá aí. Então. É, E é isso aí. Branco é cor. O problema é que se você tivesse uma folha que não é branca pra pintar, você também era rico, né? Também. Não, cara, porque naquela época... Tá pintando no papel de pão, né? E eu ia dizer isso, Sop. Naquela época o papel de pão era marronzinho. Aí sim, ah, olha aí, ó. Não é todo mundo que tinha dinheiro pra comprar folha de ofício que nem o Spider. O chamequinho, que era chamequinho. Pra... Vinha a lista de material escolar no começo do ano, né? 200 folhas de ofício, a minha mãe mandava 10 e se é precisado, me pede mais. A minha também mandava menos. Pra que tudo uma isso de vez, folha? Uma vez a minha irmã chegou com a lista de material escolar, tava escrito lá, caderno de 48 folhas. Mandou um caderno brochura de 48 folhas. Minha mãe comprou um lá, tava escrito lá 50 folhas. Né? E minha irmã chegou e falou: nossa, mãe, você comprou errado. E ela falou assim: mas não é melhor que você tenha 50 folhas do que 48? Não, mãe, mas a professora vai brigar comigo, a professora vai ficar brava, e não sei o que tem e tal, tal. Mas minha irmã encheu tanto o saco que daí a minha mãe abriu o caderno no meio, arrancou duas folhas e deu um tapa na bunda dela. Lógico, né? Bem lógico. Ficou pentelhando o dia inteiro. Cara. Exatamente. E quem não lembra da borracha de duas cores, aquela que apagava a caneta? Não é a lendária não, borracha. Apagava, que rasgava a folha, né? Você quer dizer? Ou seja, apagava, o erro não tava mais ali. Tá bom, né? E o lápis lambia, borracha, lambia, cara. Lambia borracha, né? E o lápis borracha, quem é que não tinha lápis borracha? Só os ricos, né? Aquele que era tipo uma lapiseira. Não, lápis é um lápis. É só um lápis que no lugar do grafite tinha uma borracha, Edu. Porra. É. Não, era um lápis inteiro feito de borracha. Ah, é, pode crer. Tipo lapiseira, não. O cara que vai apertando e vai substituindo a ponta, velho. Não é porque tinha um que era tipo uma lapiseira, você colocava um tubinho de borracha dentro. Isso, você ia apertando lapiseira, a borracha. Lapiseira pra rico, tinha caralho. Tinha um lápis de madeira com a borracha no meio. Você apontava com a ponta. É, esse que eu tô falando, cacete. Tô falando grego aqui. Não, é porque eu lembrei desse, que na escola tinha. Esse lápis aí que você falou que era de madeira com borracha, o meu pai é que tinha um desses, mas pra fazer desenho. É, desenho de trabalho e coisa e tal. Ah, o teu pai desenhava com a borracha, porra! Não, é, porque tem que apagar muito minucioso, quando você tem que apagar bem aquele detalhe ali. E isso, aí eu usava esse lápis borracha. Eu usava aquele lápis que era aqueles lápis de carpinteiro que é achatado. Vocês já viram esse, mano? Lógico que eu já vi. Tô ligado. É porque ele não rolava na mesa. Quando eu vi na papelaria, eu falei, eu quero esse daqui, cara. Eu quero esse daqui. Mentira, que não tinha dinheiro pra comprar e teu pai era pedreiro e te deu aquele ali. Pô, não, o meu avô era pedreiro mesmo. Aí pra apontar, ele... ou com a faca ou com estilete. Mas normalmente era com estilete mesmo, porque aquilo lá era foda de apontar, hein? Sim, sim, sim. Ah, e quem aqui nunca tentou colar na prova de matemática com um lápis de tabuada? Cara, quando a gente começou a aprender tabuada, a gente ganhou da professora um lápis de tabuada. A minha mãe não deixava usar. Ah, tu tá de sacanagem. Tua mãe que não deixava? Minha mãe não deixava eu usar. Ela trocou daí. Eu ganhei esse lápis de carpinteiro. Ela não deixou eu. Tua mãe realmente era uma mãe de visão, hein, cara. É, mas porra, todo mundo tinha o lápis de tabuada. Não, mas é. Aí ela, não vai usar isso daí, não. Vai usar sem nada. Vai aprender sozinho. Deixou o filho 5 anos na quinta série e não adiantou, né? Mas... Não é à toa que eu passei 20 anos na escola, né? Um ano na primeira, 19 na segunda. Olha só. Mas. Puta merda. Mas o ápice do cara descolado naquela época na escola. E gente, nós estamos falando na maioria delas, isso já era nos 90, né? O Spider, estudou bastante aí nos anos 80, mas a maioria aqui é nos anos 90. Mas um nível acima, assim, do. Né? Porque, assim, a maioria das pessoas naquela época usava uma quilométrica. Azulzinha, né? Canetinha. Ah, sim, sim. Né? Mas o Spider, por exemplo, usava aquela de quatro cores. Que nunca ninguém usava verde, né? Ninguém usava o verde, né? Mas os caras acima do Spider, olha que não é pouca coisa, usavam aquela de 12 cores. Ah, não, mas daí, aí, não, aí o cara... que o cara, parecia ele mais... Usa caneta, ele só, parecia só mais um vibrador do que uma caneta. Ah, ele é assim. Então, caraca, prevejo, ó... Que febre quando lançaram essa porra dessa... Porra, na minha mente eu vejo várias mães, assim, explodindo a cabeça quando via uma criança, uma filha com aquela caneta, né, cara? Acho que na época não era tão... Tão comum vibrador, minha, né? As minhas irmãs tinham. A minha era vibradores? A Bic, normal. Ah, caneta. Ah, puta. O vibrador podia ser que elas tivessem, mas não sabia. Tipo, aqueles apontador de metal, sabe? Sim, o meu sim, apontador é aqueles sim. Simplesinhos. Que eu, olha só, a imagem que eu tenho de como se comprava o apontador naquela época. Vocês sabem hoje quando vocês entram numa ferragem pra comprar um cano, uma luva, pra fazer algum conserto na casa de vocês, e aí você chega no balcão e tem aqueles... aqui no meu caso, aqui no Rio Grande do Sul, o nome daquilo é T, mas eu sei que em alguns locais do país se chama de Benjamin, ou não sei mais o quê. Não, aqui pode ser os dois também, aqui usa os dois nomes. E aí chega no balcão, tem aquele pote cheio desses T's aí, apontadores sim. Era a mesma coisa, cara. Era um potinho sim. Cheio de apontadores coloridos. É mais ou menos igual, cara, a visão que eu tenho é disso. E aí, o Spider, obviamente, o Spider tinha aquele apontador que vinha com a caixinha pra guardar o resto da sujeira do quando se apontava, né? Tive um daqueles, cara, sempre sumia, alguém sempre me roubava aquela porra. E eu gostava daquele de metal, que era o mais eficiente de todos, o que durava mais. Mas eu acabava sempre comprando mais barato, né, cara? Aquele de plástico mesmo, sem nada de espaço pra pôr nada, pra guardar nada. É, quando eu vi, esse que você falou, Item Blue, que tinha um negocinho de guardar, depois que eu me liguei, que era mais esquema não ter esse, porque daí você podia levantar, ir lá na frente, sim. Olhar o que a galera tava fazendo, sabe como? Sim. Aí eu apontava lápis toda hora, né, cara? Ficava ia só... apontar lá no lixo, lá do lado da mesa da professora. E era sempre na Zambi o lixo, do outro lado da sala, então. Sim. Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Terminamos aqui com os materiais escolares, né? Vamos para a próxima aqui, o próximo tópico, que são... histórias variadas aí da escola, né? Pode ser briga, pode ser uma situação engraçada e coisa e tal, e de acordo com o sorteio honesto, é eu que vou começar. Eu queria relatar pra vocês uma vez que eu coxei uma professora. Só que... louco ali! A pergunta de 1 milhão, valia a pena? Eita! Valia a pena, que inclusive essa professora aí foi responsável pela primeira vez que eu vi uma professora pegando um aluno. Mas o aluno era você. Não. Infelizmente não, mas foi sem querer. A questão é o seguinte, isso eu acho que era na sexta série. Eu era muito, muito zoado, existia muito bullying comigo na sexta série, coisa e tal, enfim. E eu me lembro que essa vez foi uma vez que nós estávamos ali com aquela saudável brincadeira de briguinhas, né, que a baianeta adora, né? Sim. Dá soco num, chute no outro, empurra e coisa e tal. E eu me lembro que nessa a professora tava escorada, debruçada na classe dela, mostrando alguma coisa pros alunos. E a parte de trás dela e a parede, né, pra onde ela estava apontando, tinha um pequeno espaço que mal conseguia passar uma pessoa. E eu, fugindo dos meus colegas, passei por ali, bem apertado. Ou seja, a minha bunda apontada para a parede, a minha frente apontada para a bunda dela e a bunda dela apontada para a minha frente. Passei ali bem bem apertadinho. E aí... Você sabe que isso não vai colar em nenhum tribunal, né? Você passou de propósito ali. Não, cara, não, eu não tinha maldade. Foi fugindo de ninguém, não. Sim, tava. E aí, não sei o que aconteceu ali, eles falaram alguma coisa e a professora olhou. É, e também não tem respeito. Puta merda. E eu, durante muito tempo, não entendi por que ela falou aquilo pra mim, porque pra mim foi totalmente sem maldade. Eu não tava nem de barraca armada, nem nada, porra. nem agarrou ela ali, né? Talvez seja por isso que ela ficou brava, mas enfim, né? Ah, bom, pode ser também. Spider, fala aí, Spider. Então, uma história bem curtinha aqui. Uma vez tinha uma professora de história minha, que que ela tinha pedido um trabalho, alguma coisa pra apresentar, assim, ela ia ver caderno, não lembro o que ela ia fazer. E, cara, nessa eu sempre entregava as coisas, mas nessa semana, por alguma causa, motivo, razão ou circunstância, eu não o fiz. E não o fazendo, eu já tava, puta que pariu, vou levar zero, vou perder nota, já tava indignado, tava desesperado, tinha tentado copiar de alguém, não tinha conseguido, tava uma zona. E a diretora entrou na sala e falou assim, então, vim aqui avisar vocês que vocês não vão ter a última aula, porque a professora tal ficou doente. E, cara, ela só falou, não vai ter aula tal, eu levantei o braço assim, falei, que massa! E tipo assim, no meio da galera, tipo um momento chave, sabe como? Tipo, só eu levantei o braço e falei, que massa! Nossa! Tipo, eu, que massa! Daí a diretora falou assim, você tá maluco? Você tá feliz que a professora tá doente? Que absurdo isso e não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, caraca, é agora que eu vou levar uma advertência, uma suspensão, sei lá o que. Mas ficou só na reprimenda, entendeu? Mas a galera toda olhou pra mim, assim, do tipo, eu fiquei mais vermelho que um tomate longa-vida, tá ligado? Ah, que história sem graça. Eu achei que, assim, na hora que tu dissesse assim, que massa, ela ia dizer assim, mas ela pediu pra mim recolher os trabalhos. Meu Não, cara, eu sei que eu me salvei, cara, nesse dia, mas a diretora era assim, a pessoa que todo mundo tinha medo, né, cara? Sim. Entrou na sala diretora, era alguma coisa tensa, e eu tava tão... Foi tão na inocência, assim, cara. Sim, e eu foi espontânea, uma camada, né, cara? Cara, que valeu pelo resto da vida, assim. Sim. Mas, o Spider, já aconteceu isso comigo, cara, da professora chegar, assim, uma outra responsável chegar e dizer, ah, fulana não veio. E aí todo mundo tinha trabalho pra entregar e coisa e tal. E aí todo mundo, quem não fez, obviamente, tava ali faceiro. E a professora, ah, mas ela pediu pra vocês entregarem no final da aula o trabalho pra professora que vai substituir aí. Nossa, não. Sabe aquele momento de alegria, assim, depois daquela decepção? Sim. Triste, né? Ai, ai. Edu! Cara, eu tenho uma história bacana, que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa de teatrinho na escola. Olha! Ia ter uma apresentação de dia do folclore na escola. Então, naquela época, né, ainda se ensinava muito questão de folclore e tudo. Então, ia ter uma... O dia todo... Ia ser de festividade, ia ter teatro, música e coisa. Os pais iam participar e aquela coisa toda. E eu ia fazer uma apresentação. Eu ia apresentar a música do Negrinho do Pastoreio, da lenda do Negrinho do Pastoreio. E eu ia fazer o Negrinho, saca? Do Pastoreio e tal. Sim. E cara, eu nunca. Nossa, como que eu fiquei nervoso nesse dia. Saca, eu fiquei tremendo nas bases e coisa e tal, e foi muito emocionante ver a escola toda ali, assim, todo mundo te olhando e tal, e na hora que você acaba a apresentação, todo mundo te aplaudindo, você é bonito, não sei o que, tá? Edu, isso me trouxe uma lembrança muito triste. A minha primeira decepção profissional na vida, como criação de conteúdo, foi numa peça de teatro na escola, onde a gente ia fazer uma apresentação sobre a cólera. Na época, nos anos 90, a cólera era uma doença, né? Violenta. Bem famosa na época. Não, mas nos anos 90 era muito mais, o Zop. Sim, não, é que era epidemia, né? Sim. É. Então a gente, a professora disse que vamos fazer uma peça em teatro como se fosse, assim, uma reportagem. Né, o repórter vai entrevistar as pessoas sobre a higiene e coisa e tal, e ia acontecer várias coisas erradas. E a professora, de pronto, já me deu o microfone pra mim ser o repórter, ou seja, eu ia ser o protagonista da peça. Sim. E aí ela me deu todo o roteiro de como eu deveria falar e o que ia acontecer, as cenas e coisa e tal, pá. E aí quando foi pra gente repetir, eu perguntei pra ela assim, tá, mas e aí? Eu vou ter que ficar repetindo de novo? Aí veio uma pessoa e daqui, tirou o microfone da minha mão e aí fez por conta, ou seja, porra, foi rebaixado. Dali eu fui pra cameraman, eu ia ser o cameraman. Também eu ia falar que você foi rebaixado pra caboman. Também não deu certo pra cameraman. E aí criaram, como eu tava na equipe de criação desde o início, eles resolveram criar um personagem novo ali na apresentação, que ia ser um rapazinho que tava comendo uma goiaba, que caiu do pé, podre. Sem lavar, eu ia comer sem lavar e coisa e tal. né? E aí a repórter ia vir me ajudar a me perguntar por que eu não lavei ela, coisa e tal, enfim. Pois bem, aí eu fiquei nesse papel e no dia, olha só, oh, porra, eu ia falar algo sobre isso, mas eu já vou emendar outra coisa desse mesmo dia. Enfim. Aí largaram, eu fui lá, chegou na hora da apresentação e coisa e tal, larguei uma goiaba que eu trouxe de casa no chão, né? E aí larguei a goiaba ali, mano, goiaba que eu trouxe pra comer, enfim, serviu pra fazer a peça. Chegou na hora, me deu um branco, eu não sabia o que falar. A repórter perguntando pra mim, e eu não sabia o que falar, e eu só tinha que dizer o seguinte, pra repórter. Tá, dá licença que eu já tô saindo, e eu não sabia que eu tinha que dizer isso. Nossa. Aí, tá, enfim, ela fazia assim com a mão, vai, sabe? No meio da apresentação me deu um branco, eu peguei e saí, peguei a goiaba e saí. Aí... depois de terminou a peça, assim, coisa e tal, eu fui comer a goiaba e tinha bicho na goiaba. Caraca. Ah, caraca, porra. Ah, enfim, foi isso aí. Wesley. Eu tenho uma história aqui que é... Bom, eu anotei várias histórias aqui. A gente vai fazer uma rodada só ou vai fazer... Mais? Ah, vai ser uma só. Eu fiz duas, mas foi porque eu lembrei da outra. Ah, tá, então vou contar uma qualquer. Uma vez o Spider comentou aqui que a diretora dá medo, né? Dava medo naquela época, né? Sim. Tanto é que a diretora, quando entrava na classe, todo mundo tinha que ficar de pé. Até ela falar, pode sentar, daí a gente sentava. Caraca, é outros tempos, né? Hoje em dia eles hoje em dia taca na diretora. Pedra na diretora. Risca carro, faz de tudo. É. Não, naquela época já fazia isso, o Spider. Fazia, mas hoje é pior, né? Não, hoje não. Eles roubam o carro dela. Com ela dentro, inclusive, né? É. Né? Então, tinha uma professora minha que era muito chata. E a gente, na aula dela, ficava fazendo o quê? Ficava conversando e tal, deixava ela lá. E ela ficou putaça um dia com isso daí, foi lá na diretoria falar que eu não tava me comportando bem, se podia ligar pra minha mãe. Daí, em casa não tinha telefone, tinha telefone de recado, que era do vizinho, né? Então eu tinha que ligar no vizinho. Quem pra nunca? Vir chamar a minha mãe aqui em casa, né? Daí, ó, ela ligou e falou o seguinte pra minha mãe: o Wesley tá sem camisa e jogando dentro da classe. Né? Minha mãe pensou o quê na hora? Tá sem camisa, né? Tá sem nada e tá jogando bola dentro da classe, né? Ela foi destinada pra me matar, né? Ela foi pra escola lá. E ela chegou lá, eu tava sem camisa de uniforme e jogando truco dentro da classe. Nossa, mas essa diretora, cara, comeu o rabo da professora de uma forma lá na frente de todo mundo. Porque ela falou, onde já se viu, você vai falar, assustar a mãe do aluno... falando que ele tá sem camisa e jogando bola. Ela, não falei que tava jogando bola, mas é o que deu pra entender. E não sei, mas puta, mas comeu o rabo dela na primeira classe. Ah, a professora deu uma de miserável, né, cara? Ela quis jogar na dúvida, né? Só que deu o que aconteceu? Tava errado eu jogar truco também, né? Só que daí quando a diretora entrou na classe, falou assim, ó, não foi tudo isso que ela falou. Mas o Zop vai ficar... Vai ficar um dia de suspensão em casa. Daí, esse dia de suspensão, eu devia estar o quê? Na terceira, quarta série do primário, eu nem lembro exatamente a série. Assim. Na hora que eu cheguei em casa, eu falei pra minha Ana, a gente chegou em casa, né? Porque minha mãe foi me buscar. Eu falei, nossa, mãe, amanhã eu nem preciso ir pra escola. Pô, em casa, ela falou assim, você pode sim. Você pode que você vai ler um livro e vai fazer um resumo pra mim no final do dia. Que mãe, cara. Como assim? Eu falei, como assim ler um livro? Genial. Que mãe, cara. Cara, e toda vez que eu tomei suspensão, ela fez eu ler um livro e fazer um resumo. Era muito pior, cara. Era muito pior do que ficar em casa. Genial. E o Zop achando, vai ficar em casa, vai ver Jaspion, vai ver Chaves, aí porra nenhuma. Vou jogar bola, né? Não, aqui, jogar bola. E quando eu tava em casa, eu e meus amigos, às vezes a gente ia lá pra uma lagoa que tem aqui na cidade, mas que? Não tem essa, não. Tinha que ficar em casa lendo livro, era daqueles da coleção Vagalume, mas tinha que ler um livro e fazer um resumo, né? Ah, já não era tão ruim então, né? Nossa. Ah, não era, mas quando você tem a obrigação de fazer é chato. Ah, yeah, ah, é, sim. tá certo. Sim. É, tá certo. Mais ou menos assim que nem o Spider pra gravar podcast. Ah, não. Sim. Não, só fica assim quando dá as equisiras. Ou seja, 99% das... Mas aí não vem ao caso, ou não. Não vem. Gente, mas assim, esse cast foi muito legal, muita coisa com certeza vai ficar de fora, a gente vai fazer uma parte 2, coisa e tal, mas a gente não pode terminar esse cast sobre escolas sem falar da coisa que com certeza vai trazer aquela lembrança de quem é da nossa época, obviamente, né? Não vai querido ouvinte de 16, 17 anos achar que o que eu vou falar aqui vai trazer aquela nostalgia pra ti, que não vai. Até porque tu ainda deve estar na escola, né? Não agora, 10h30. Não, é óbvio. Não, ou também, né? Vai que o cara trabalha durante o dia, estuda até as 11 da noite. É verdade, pode ser. Pois é. É. Pode Enfim. Gente, não tem como a gente não falar do mimeógrafo. Ah, sim. Nossa. Vai me dizer que agora vocês praticamente não ficaram chapadões só de lembrar do mimeógrafo. A primeira droga da escola. Pelas provas. Edu começou por aí. Enrolando a folha de mimeógrafo. Ficava do lado da professora ali. Na verdade, era quando ia rodar pra professora lá na sala e você ficava cheirando aquele álcool ali. Onde? Lá na sala? Não, a professora nossa, pelo menos a minha professora, levava pra sala pra compartilhar com os alunos. Não, tinha professor que era jaguara, né, cara? O cara podia ter feito a prova no dia anterior, deixar secando, não. Ele fazia uma aula anterior. Chegava com a folha escorrendo de álcool lá, tudo borrado. Molhada ainda. E, cara, era assim, se você não tinha ideia da prova, a hora que chegava a folha, você tinha alguma ideia, porque ficava chapadão. Não, mas então o teu ainda era bom, porque a minha, ela já ia rodando e já ia te entregando, tá ligado? Cara, uma professora minha que rodava na classe. Cara, tu fazia, tu pegava a folha, aquela folhinha branquinha, quentinha, cara, era quente ainda por cima, sabe? Quente, encostava assim no rosto e fazia... Era isso mesmo, era. É. Isso. Né, velho? Mas é verdade, sim, você imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Certo, gente, então terminamos aqui com esse cast sobre escola. Como eu disse anteriormente, ficou muita coisa pra trás. Espero que vocês tenham gostado aí lá do... Há alguma coisa cast que também fez sobre o tema de escolas, né? E aí da história da escola, do ensino, enfim. Então, essa semana ainda vai sair também um Conversa Nerd Geek sobre escolas também, mas aí com abordagem mais atual, né? Do o Edu aí, que foi o idealizador dessa nossa parceria, desse nosso projeto aí denominado Triforce, não é, Edu? Não é, cara? Velha referência aí, ó. Ideia como, né, conversando a gente do nada, e eu achei massa que quando eu plantei a ideia, o Febrinho e o Douglas compraram a ideia rápido, assim, né, curtindo a ideia, são parceiraços nossos. Parecia que tava todo mundo chapadão ao mesmo tempo. Não era, cara? Todo mundo brisando junto ao mesmo tempo. Então, fica um abraço aí, meus queridos aí. Valeu por comprar a ideia e vamos... Aguardem os próximos, né? Esse foi o primeiro. Vamos ver os próximos aí pra frente. Sim, sim, vamos ver. Pode ser que surjam outros aí, né? Enfim. Você sabe que na hora que eu for compartilhar esses episódios aí, eu vou ter que agregar junto aquele do Chorume que fala da escola também, né? É óbvio que não. Não vem estragar o Triforce, né? Não vem estragar com porcaria pra cá. Certo, gente, então vamos para as despedidas e considerações finais. Eduardo! Cara, escola é aquela coisa que sempre vai deixar uma saudade, seja pelos bons momentos, seja pelos maus momentos. Sempre tem aquela coisa que a gente sempre lembra com um pouco de nostalgia. Foram muitas pessoas que passaram pela nossa vida nesse período de escola. Tem muita coisa ainda que a gente ainda precisa compartilhar com vocês. A gente vai gravar em outros casts aí por viagens afora. Mas, né, cara, escola é parte fundamental da vida de todo mundo. Não tem como negar isso, não. Pra bem ou pra mal, pra mim, pelo menos, foi muito bom. Pra vocês. É isso aí, Edu. É isso aí. Valeu, galera. Spider! Bom, falamos aí de escolas, como você já mencionou aí, vamos ter com certeza uma parte 2, acho que bastante coisa pra comentar, mas enquanto isso, seria legal a galera aí que tá ouvindo o cast também comentar lá pra gente algumas coisas, né? Sim. Então, isso seria legal também pra gente ouvir o lado dos ouvintes também, né? E, putz, várias lembranças boas aí. Eu sempre sou daquela opinião que ir pra escola era realmente tenso, porque, né, tinha toda a questão de acordar cedo e tal, estudar. Mas, cara, depois que você já tava lá, tinha muita coisa bacana. Então é isso aí, foi legal relembrar algumas coisas aí. E esperem a parte 2. Até mais. E, né, eu gostaria aqui de passar a palavra pro Zop, né, que começou hoje. Gostaria de dar as boas-vindas, foi muito divertido a tua participação aí, Zop. Espero que tu continue assim, né? Porque se não continuar, a gente vai ter que te dar um jeito em ti. Mas, muito obrigado aí, cara, e fica aí a tua palavra agora. Bom, eu quero agradecer o convite, não só por estagiar aqui no Machine Cast, mas também por participar desse episódio aqui com tantas pessoas garbosas. Pena que o Zupão não pôde vir. Pena que a maioria dos garbosos não estão, né? Mas enfim. É, não. Na verdade, eu ia falar pena que nenhum garboso está. É, pena que os garbosos não puderam vir, né? Mas tá bom. Quem sabe eu consiga voltar e usar o DeLorean um dia, volto nesse episódio aqui e gravo com as pessoas certas. Sim, o nosso desafio agora é ter o Zopão e o Zupão no mesmo episódio, né? Tomara que seja em breve, né? Tomara. Então, aí, para as pessoas que estão me ouvindo aí pela primeira vez, se quiser me acompanhar sem ser pelo MachineCast, também tem um outro podcast chamado Chorume, Chorume com X. Pode procurar lá no site, chorume.com.br, ou nas redes sociais aí, estamos com o Lixo do Lixo. É isso daí. Um podcast que lá que a gente fala sobre amor, sobre a família brasileira, tradicional e cristã. Ok, e sim, e de lá vocês vão poder ter a referência aí de como são as palestras deles para as crianças. Na verdade, a gente é bem parecido, bem parecido. A gente só vai lá para comer merenda. Certo, gente, então eu acho que é isso aí, terminamos esse episódio fantástico, espero que vocês tenham gostado tanto do MachineCast quanto do Alguma Coisa Cast e do Conversa Nerd Geek. Fiquem aí agora, ou não, será, Spider? Sabe aquela depressão de ir pra escola de manhã? Aquela segunda-feira? É mais ou menos isso que tá sentindo agora. É assim que eu tô me sentindo nesse momento. Será, Spider, que vai ter off-topics? Vai ter conversa de ônibus, topics, isso sim. Realmente. Tchau, pessoal. Então, até a próxima viagem no tempo. Off topic. Aí, gente, o Zupão chegou. Vou inserir ele no meio do cast. Não, põe aí, ué. Será que dá certo? Sim, dá certo, sim. Já fiz isso várias Nada vezes. Nada que nunca tenhamos feito. Spider, oi, Spider, tu ouviu dos celulares? Eu ouvi. Não, não ouvi ainda. Eu vou começar a ouvir amanhã. É, o Spider entra no meio do que. Ah, surge. Buraco Acme na veia e é isso aí. Aí, pô. Esperar ele chegar, que daí eu faço essa pergunta pra ele, né? E aí já seguimos já. Então agora a gente vai ficar olhando um pra cara do outro aqui? É, mais uns 40 minutos que nem foi o Edu aí. Ah, então tranquilo. Spider... Que ia demorar. Spider tá louco. Caralho, não é que tá louco, eu poderia ter jantado, outro dia tá dormindo. Tipo isso. Banho. Ai, ai, ai. É a vida, Spider, é a vida, Spider. Voltamos à rotina normal, Spider. É, ele podia estar se balançando pelas teias nos prédios. Essa, mas não. Tá ali, ó. É, que cara dedicado. Não é, cara? Sou esforçado. A desculpa do Zupão é a mesma do Neil, será? Caiu os postes, caiu não sei o quê. Ah, não, sei. tá, vamos lá que ele não respondeu e não sei o que ele vai fazer, vamos continuar. Aê, puta que pariu. Porra, tu não quer gravar, avisa, caralho. Cacete, cara, acabou toda a força aqui, acho que do bairro. Caralho. Ah, é o seu ganso, tá ligado, né? Puta, será que é aquele filho da puta lá? Nossa, cara. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.